aconteceu. Dava tudo pra saber onde você se escondeu. Tô pensando em escrever uma carta de amor em forma de um coração, ou quem sabe lhe dizer que a nossa união foi linda, pra gente acabar assim ainda e dependesse de mim. Linda, pra gente acabar assim ainda. Pra onde você for, lá pra mim já é. Irei, se você quiser. A saudade, a dor, volta meu amor. Assim que você puder. Pra onde você for, lá pra mim já é. Se quiser, a saudade é tua. Volta, meu amor, assim que puder. Não sei como aconteceu, tava tudo pra saber onde você se escondeu. Tô pensando em escrever uma carta de amor de um coração, ou quem sabe lhe dizer que a nossa união foi linda, pra gente acabar assim ainda, que dependesse de mim. Linda, pra gente acabar assim ainda. Pra onde você for, lá pra mim já é. Se puder.